Estive te olhando, baby, por um minuto e acabei descobrindo que eu te quero muito. Sei o que preciso e o que não, como deixar perfeito. Acabei me apaixonando por esse seu jeito. Me deixe te tocar e te acariciar nas profundezas de seu corpo e beijo me entregar. Vou te mostrar a verdade e quando um homem ama do jeito que eu te amo, amor, que não é só na cama. Então esquece o drama, eu sei que o coração me engana, mas eu te dou certeza, não vou te deixar na lama. Mas o roteiro da trama é muito mais que ser minha dama. É acordar ao meu lado dizendo que me ama. E eu não quero mais sofrer pensando em você. Queria te dizer que eu vou te esquecer, mas não consigo, pois quero sempre estar contigo. O que, que eu tenho que fazer pra te ter aqui comigo? Se o mundo fosse justo, eu estaria do seu lado. Se o mundo fosse justo, eu seria o seu namorado. Te faria sorrir quando estivesse chorando. Te faria sentir o que eu sinto explicando. Se o mundo fosse justo, eu estaria do seu lado. Se o mundo fosse justo, eu seria o seu namorado. Te faria sorrir quando estivesse chorando. Te faria sentir o que eu sinto explicando. Se o mundo fosse justo, eu estaria com você. Mas acredito que o tempo no final irá dizer que só você pra mim, só você me faz feliz. Pois você é assim, tudo que eu sempre quis. Eu quero até o fim ser o seu porto seguro. Por isso que eu digo, meu sentimento é tão puro. Meu coração sem noção, só procurava paixão, mas acabei te encontrando e me perdi desde então. Palavras saem da boca, mas nascem no coração. Tudo que eu disse foi pouco e eu não encontro razão pra você não tentar ser feliz comigo. Pois hoje tudo que eu quero é ficar contigo. E sempre fui assim, desde que eu te vi. Faço tudo que eu posso só pra te ver sorrir. Por isso estou aqui, escrever essa canção. E cada verso que eu disse veio do coração. Se o mundo fosse justo, eu estaria do seu lado. Se o mundo fosse justo, eu seria o seu namorado. Te faria sorrir quando estivesse chorando. Te faria sentir o que eu sinto explicando. Se o mundo fosse justo, eu estaria do seu lado. Se o mundo fosse justo, eu seria o seu namorado. Te faria sorrir quando estivesse chorando. Te faria sentir o que eu sinto explicando. Se o mundo fosse justo, eu estaria do seu lado. Se o mundo fosse justo, eu seria o seu namorado. Te faria sorrir quando estivesse chorando. Te faria sentir o que eu sinto explicando.